Tá uns primeiros 90 metros fechado. É, 90 metros. Afirmo. Só eu, filho do Quebec-Serra. Filho do Quebec-Serra, mantém sobre a rotatória 1.500 pés. Tem um tráfego a 1.000 pés realizando espera. Número 2 para pouso, pista no sódio. Certo, vai manter espera, rotatória 1.500. Pronto, 4-1, prossiga 3-2-7. São 3-2-1-7, autorizado com fins, livre voo 360 via Upper Whisk 58. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Gola e transição Gonza. 5501 é o transponder, o controle 1-9.8. Bem-vindo, fome passando através da barra, do farol da barra, o guardião 05. Controle 3835, boa tarde, pasta 3800, solicito direto Eval. 25 está confirmando os primeiros 90 metros. Afirmativo, 90 metros. Sente, para o 925. Ingressa na Alfa. Portinho do Taxi Juliette. A reportar para ingresso na Juliette, está 3567. O TAN 327 pronto para o pushback no 02. Gente, o TAN 327, agora sim, o Gol parqueou à sua direita, está livre, estacionamento pushback 02 ao portão. Pois é, o pushback acionamento 02327. Salvador, this is Avianca Brasil 6321. Foi uma transição muito baixa. Afirmativo, observando a segunda final da 10. Seconds to go, stand by. Stand by. Tá 3567, ingressa Juliette, posição 612. Juliette para o 612, até 3567. Avianca Brasil 6321, clear to Brasília, flight level 380, via Upper Zulu 17. Take off from runway 10, turn right, Gully, departure, Ofito transition. Scott code 5476, frequency of departure. 119.8. O Cabo pode prosseguir, final na 7? Afirmativo, repórter 3 milhas, número 2 para pouso. Quilo Cabo Axé. Departure 119.8, Avianca Brasil 6321. Departure is 119.8. Could you confirm the flight level? Did you copy? Flight level 380 and departure frequency 119.8. We are ready for pushback. Avianca Brasil 6321. Avianca Brasil 6321, readback is correct. Clear to push and start up. Gate 9. Report in, ready to taxi. Report ready to taxi. Avianca Brasil 6321. Paulo Salvador, gol no 925, livrou na Cisco. No 925, reporte Enza, taxi Juliette. Taxi livre até lá, ajuste no 014, reporte Enza, taxi Juliette. Antes da taxi Juliette, agora 925. A gente planeja melhor, melhor essa aproximação que eu estou com um lançamento sobre a ilha, ok? De paraquedista. Tá ok, então se não tiver jeito a gente faz etapa em 366, também tudo bem. Quando chegar mais próximo a gente reformula essa autorização para permitir o seu procedimento. Ok, então entendeu que desce via até a etapa, né? Isto, para 2.000 pés. Final da 1.7, reporte 3 milhas, trem pouso, correção. Reporte final 3 milhas. Vou parar final 3 milhas, tá. Voo no 077, cotejamento correto, 08 ao portão, reporte quando pronto? Pronto, deck de acionamento do voo no 077. Gente, é o número 2 nesse setor, aguarde. Aguarde o voo. Solo para informação, banda de pássaros na taxi. Confirme quem modulou, foi o 925. Gente, qual foi minha taxi na Alfa, o banda de pássaros? Afirmo, entre a Fox e a Echo. Gente, entrei agora no momento, em contato com a Infraero. Grato. Gente, 3835 é o controle. Diga, 3235. O voo à direita é diferente do autorizado, confere. 290 a gente estava, agora a gente está 280. 7-2835, o senhor está cruzando aí o nível 120. 3835, chame centro do Recife. Frequência 1288, alterna 126, decimal 4. 3835, bom voo. 2-8-264-3835, confere, está cruzando agora no 20. 7. Guardião? Chega. É, passou o farol da barra. Vocês vão desviar aqui devido a formações. Tá prosseguindo com a proa do Bonfim. Informará abandonando aquele setor. 4. Restrita 500 pés. Guardião 05. Ativo. Juliette Quebec, ele no ideal de lançamento. Informe homens fora aquilo. Pode parar homens fora aquilo. Bravo Charlie Foxy, 2.5 hours. Avianca 6321, clear taxi via Juliet Alpha on the holding point of runway 10, contact 118.6, altimeter 1014. Juliet Alpha, holding point 101014, and we'll contact the tower 18.6, and that's endurance of 3.5, 3.5 hours. 3.5. Affirmative, thank you. Solo Golan 925, antes da Juliette. Gente, Golan 925, mantém a posição com as instruções. Tá mantendo. Para o táxi, eu tá 3217. Com 3 horas e 10 de autonomia, POB 137, alternando barulho. Salvador, muito boa tarde, Amjet 6720, 140 para uma centena. Jet 6720, assistindo identificação, autorizado via chegada Banff, desceu para nível 050, confirme indicada. Mantendo 2809, identificou para 050 via Banff 6720. Já reduza para 2509. Jet Quebec Kilo, curva pela direita agora, passa o 360, está presente. Juliette Quebec Kilo, homens fora, iniciando descida. Curva pela direita agora, 360. Próxima etapa, o voo 3 a 5 2 a 7 1 a 0 a 4 18 6 2 a 7. Bruno 077 autorizado, puxa acionar, portão 08, reporte quando pronto para o táxi. Autorizado 08, chamada para o táxi. Para 2500 pés, na proa do Serra Vita 366, reporte na final da R9. Proa do 366, reporte na final. Sandes 2 Quebec Kilo, está autorizado a descida para o chute de tráfego de Vera Cruz. Autorizado descida, Juliette Quebec Kilo, tem algum setor específico, senhor? No setor de Veracruz. Setor oeste, norte, leste, oeste ou qualquer um? Setor oeste, no, em cima de Veracruz. Sim, setor oeste, Veracruz, Juliette Quebec Kilo. Other ground go 1755, HC clearance Salvador 2, confirm. you confirm flight level 360? Yes, we come 360, but flight level will be 380. Confirm? Yes, go ahead, ready to copy. I don't have your clearance now, I will be coordinated with the receive center. Okay, so please coordinate flight level 380. 380, we'll be coordinated flight level 380 in uniform information car. Roger that, go 1755, thank you. Dois meia. Gilete cabe aquilo, frequência livre para coordenação. Já falei do quilo. Aeronave 925, ingresso Juliette, posição 03. Juliette para 03, agora 925. Tower, Avianca, Brazil, 6321, runway 10, holding short, ready for departure. Avianca 631, clear line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Okay, confirm cleared for takeoff runway 10, Avianca 6319. Affirm cleared, line up and take off. Wind 110 degrees, 6 knots. Clear to line up and take off, Avianca 6321. Pelo 395, compasso final da RNAVE, chame teu R1 no 8, decimal 6. 8, 6. Quando 395 continua a aproximação, aguarde pista livre, informa o cabeceiro deslocado 90 metros. Gente. 7 está autorizado seu táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera dando 0, torre 186, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, autorizado a LSX Face em Glide, para estabilizado 6720. Minha 720 está afetando o desvio? Pequeno desvio à esquerda para estar grande formação aqui no setor. Por quantas milhas vai manter o desvio? A próxima pelota. Deixa após o desvio, está autorizado o voo na proa de pelô. Após o desvio, pelô 6720. Tende, ainda prossiga. Hotel India India, pronto, cópia. India India autorizado sobrevoo em Salvador sobre Pituaçu, 500 pés, decolando no 7, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0111 no transponder, o controle 119 decimal 8, 2186. A bota sente apenas corrigindo, controle 119.8. Protegimento correto para acionamento de táxi, torre 108.62, bom voo. Controle web 6720, pode voar zona para evitar formações? Salvador Departure, Avianca Brazil, 6321. 3000 climbing for flight level 380. Minha 720 tem canções de voar na proa 175? Ah, sim, ativo. Passou o vetor para a final ILS com VA esquerda para o 175, 170, limite curso do localizador. Para o 170, limitado pelo curso, 6720. Cruza para o 170, nós, o RBS 6720. Para o 170, nós, 6720. Shannon 6321, radio contact in departure, climbing flight level 380, Golly departure. Climb and maintain flight level 380, Avianca 6321. Go 1755, ready to copy? 755, ready to copy, go ahead. Go 1755, clear to Confins, flight level 380 via upper risk 58. Take off from runway 10, turn right, Gauli departure, Gonza transition. Score code 55113, frequency of departure is 119.8. Roger, 1755, excuse from Salvador to Confins, flight level 380 via upper risk 58. Runway for takeoff 10, right turn, Gol departure, goes the transition. Skog 5513 and departure frequency 119.8. Go 1755. Woodyback is correct, 40 when you're ready to push and start up on the gate 04. Roger, I call you to push back. Thank you. 2-19-3-9. Guardião 02, prossiga. O Guardião 02 já falou do ponto e falou que está apresentando o controle para a próxima área do setor do Barradão, próximo à Cintra, mantendo o máximo 400 pés para um evento esportivo, patrulhamento no local. A gente vai prosseguir para a Pouso Salvador, Guardião? Posteriormente, a princípio vamos ter que fazer um patrulhamento no setor do Barradão, próximo à Cintra, sem interferir com a aproximação. Salvador departure, Avianca 6321, deviating a little bit right for weather. 02, mantém sequência visuais, 500 pés. Informa o tráfego na final da pista 10, mantendo 2.000 pés. 02, é o controle. Estabilizado, o ABM até 20. Chame a torre, 186. 186. 02, é o controle. Na escuta, 02. Então, por gentileza, se afaste do local, tem aproximação ao final da pista 10 e aguarde autorização, ok? Afirmativo, resolve o aeronave no localizador, afastando, aguardando a autorização. Aguarde autorização. Xané, meta. Commodore departure, Avianca 6321, deviating right of course for weather. Hey, Roger, I'm the Roger. Now, receive center frequency 126. Correction, 1288, if enable 1264. 1288 and 1264, Avianca 6321, to this. We have an SS3. Sir, the Salvador, Guardião 05. Guardião 05. Ah, visual aeronave no bloqueio de Simbra. É possível orbitar no Barradão por cerca de 2 minutos. Depois a pretensão é aproximar para Salvador. Ativo, autorizado, mantenha a escuta. A escuta permanente, recebida 500 pés naquele setor. Guardião 05. Doutor Salvador, boa tarde. Eu tá 3217, cruza 2300, perfil da Gola e transição Rosa. Bianca 631, call center. 126, 128.8, alternate to the 126.8. Seja quase para decolagem. Aqui, o Guardião 02 autorizado, visual com o Guardião 05 no setor e permanecendo na escuta desse controle. 3217, contato radar na decolagem, suba para nível 360, sai da Gole. 360, Gole, 3217. 02, 1, 2, 3, 400 por objeto. Entra. Até o Indy observe o Boeing da Webjet na curta final da pista 1-0. Vai ficar atento a possível esteira. Após a passagem do tráfego, o vento 120.612 vai chamar fora do solo, mantendo a proa até a linha do litoral, aguardando para ingressar no corredor cheio com curva direita. Mundo 077, observe 37 na curta, após olhar e manter a pistola 0 deslocada 90. Após a SF, a gente mantém o mundo 077. Da 3217 solicita desvio à direita proa 300 para levar a formação. Sete dois zero no solo soteropolitano, 50, direita próxima, libera 121 décimo nove. Na praça direita, solo 9-6720. Atende a Índia, decolado ao 50, mantém a reta até ingressar na linha do litoral, após curva direita no axé do 935, até a volta. Sente, aproximando até o litoral, Índia. Pisado, puxa acionar, reportaxi. Portarão. Bruno 077, vento 120 graus com 612 nós, decolagem autorizada. Pouco baixa a transmissão, ok? Paulo Salvador, muito boa tarde, objeto 6720. 6720, táxi via Alfa, repórter, entra táxi via Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6720. No site, confirme por quantas milhas vai manter pro? O 3217, aproximadamente mais 15 milhas. Sim. Papa Tango Hotel Índia Índia. Prossiga Hotel Índia Índia. Coluna 17 atingiu o litoral. Aqui no corredor cheio 500 pés. Intenção sobre voo estádio Pituaçu. Hotel Índia Índia, mantém as condições visuais 500 pés, corredor cheio. Reporte visual com local de pouso. Negativo, vou ficar só no sobrevoo ali fazendo a cobertura do jogo. Na posição ali exata ali sobre o seu estágio, sem interferir com isso, não, zero. Sim, sim, até em dia. Obrigado. Controle, boa tarde, gol no meio, no 2. Confirmando o nível, 360. Afirmo. Será coordenado, guarda de cópia. Ok, na escuta. Ou nível que tiver, autorizando, ou programa 399. 050 na mão, gol no meio, no 2. Hotel de Salvador, gol no 1077. 1077, contato radar na decolagem, suba para nível 400, saída da EL. Da EL 400, gol no 077. 3217, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288, 1264, da 3217. Salvador, guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Agradeço a colaboração no tocante ao setor de Simbra Barradão. Está abandonando agora o local para Pouso em Salvador. Pode prosseguir direto, se assim for autorizado pelo senhor, o corredor axé. Autorizado, prosseguir direto, Guardião 05. Prosseguir direto, só para coordenação, precisar com a aeronave às 2 horas no corredor axé. Sim, afirmo. A aeronave está na posição de 12 horas, está a uma milha. Mantendo o corredor axé, 500 pés, é um BH-06. BH-06, gratou. Controle, gol número 2, solicita pós-toque igual ao serviço 368 para o RW da 10. E a pista em uso é a 1-0. Chegou no 077. 3077. Solicita pro 215 para evitar formação, senhor. Seguinte, livre acionamento, reporte quando pronto para o táxi. 3077. Controle agora 612. Chega. Solicita post-toque, voo Serra Vida 368 para o RNAV da 10. Seu perfil da chegada, aguarde a RNAV. Patrulha, o hotel Índia Índia. Chega. A intenção sobre voo Barradão do jogo, confundido, sei que fosse aqui no Pituaçu. Sente, hotel Índia Índia. Dado sobre voo, hotel Índia Índia. Sente, tu avisou com o guardião 05, tô prosseguindo o Barradão. Ainda você vai manter a frequência do controle. Eu tenho aproximação para a cabeceira 10. Então, dentro de alguns minutos, no máximo 4 minutos, você vai ter retirado o local, ok? Gente, na escuta permanente para sair da zona de aproximação até o Índia Índia. Alfa Tango CE, autorizado seu acionamento. Reporte para o táxi. Pessoal, meia. Grato, boa tarde. 05 Guardião 05. Guardião 05, boa tarde, gate 140, grau 069, reporte solo controlado, pátio 5. 069, reportará controlado, pátio 5, Guardião 05. Pátio do Graé, corrijo, Guardião 05. Fecha. 3 a bordo, 3 horas, Campinas. Campinas, 3 horas, confirme apenas o POB. 4. 288-264-077, boa tarde. B é de 123, com 3 horas, Campinas. 755, está livre até o ponto de espera, ajuste no 0 no 4, ponto de espera 108-612. Então até o ponto 0 da 10, 862 lá, o Gol no 75. Né, 720, atentando ao táxi do Gangue da Gol, tá livre até o 04. Livre até o 04, atentando ao da Gol, 7720. Tango CE, autorizado cruzamento, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chamada Torre, correção, chamada Solo, 121, décimo 9. Via. Via. 399, não escuta. Lula 399, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Upper Whisky 58. Decola down no zero, primeira curva direita, saída gola e transição Gonza. 5530, eu transponda o controle 119-8. Autorizado São Paulo 360, uniforme ISC 58, decola da 190, direita Gonza, gole Gonza. 5530 no transponder, 198 o controle. Gol no 399. Posicionamento correto, 01 no portão, reporte quando pronto, gol no 399. Portarei. 60 degrees, 05 knots. We clear to line up and take off runway 10, go 1755. 030, aproximadamente 40 dias de informação. Autorizado, tá 3190. 3190. 3105, visual para trás, hein? 3102, se afaste do setor, informa o aeronave. Afaste-se para o setor norte, informa a aeronave para pouso na, em Salvador. Setor em Salvador, está passando o Whisky Bravo Zulu, boa tarde. Você escuta o Whisky Bravo Zulu? 102, controle. Guardião 02, é o controle. Hotel Índia Índia, controle. Já está visual com o Guardião 02, é o sobrevoo, muito bom, amigo. Hotel Índia Índia, prossiga para o setor sul, pelo corredor achei inicialmente, e aguarde nova autorização. Bem, estou livrando aqui a vertical do Barradão, prosseguindo para o setor sul, o hotel Índia Índia. Guardião 02, eu controle. Salvador, Gordo 602, vai passar toque, solicita voar o CA-2368.